ao clube recreativo que é a Rádio Paulo Maíra de Rio de Janeiro, o carnaval de nossa cidade, o que